boa noite. 5836, pushback acionamento, gate 5. Faltam 5. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 5836. 3152, tráfego avistado, ajuste no 014. Continua a aproximação, aguarde a pista livre, senhor. Aguardando, 1-0-4. Three on the ground at 27. Locate the runway in the next intersection to your right. Contact the ground frequency 121.9 Europa 03. 121.9 Europa 03, Maestro. Salvador, boa noite, Europa 083. Europa 03, report to you before Juliet X-ray. I'll call you before Juliet X-ray, Europa 03. Coordenador 6201 para o táxi 101 a bordo, 3 horas e meia, alterna convém. 3h30, 101? Afirmativo. Ponto espera 186, 1014, ajusta livre. No ponto espera 186, 1014, livre táxi. Salvador, boa noite, na via 748, descendo para 150, cruzando 180. 748, boa noite, eu sou a identificação, autorizado chegada a mar, desça para o nível 050, estou altímetro no 014, vigilância. 050 na mar e 1-0-4, na via 748. 48, pode voar direto Duna? Autorizado direto Itap. Direto Itap, o mestre 48. Dois tráfegos iniciarem táxi e autorizarei o seu pushback. Devido à restrição aí do pátio, nós estamos com esse problema aí. Ah, muito obrigado pela atenção aí, estou na sua escuta. Europa Z3, hold before Juliet. Hold before Juliet, Europa Z3. Fala Salvador, boa noite, está 3152. 3152, mantenha antes da taxa Juliet. Ok, vai manter antes da Juliette, tá 3152. Para o táxi, tá 3197 com 85 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Táxi, ponto espera 186, 1014 de ajuste, táxi via Índia pro 3197. Táxi via Índia, tá 3197. Salvador, boa noite, Oxenero 6201. Roger. Pronto, no ponto zero. Questionnaire 601, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 120 graus, 09 knots. Alinha decola 10, alinha 201. Salvador, Salé 6310, posição para o Puxo-Muro, para o Puxo-Pega, falando. 6310 é o número 2 no setor, o tráfego ao seu lado aí, o TAM, já solicitou, ok? Aguarde instruções. Na escuta, Salé 6310. Pro táxi, o objeto 5836, está com 93 a bordo, 2 horas e 30, alterna Fortaleza. Livre até o ponto de espera, seguindo o TAM, no, a torre 186, 1014, o ajuste agora. Segue o TAM 1014, Ponte Velha 186, 536, obrigado. O TAM 3662, após o WebJet, está livre o seu pushback. Após o WebJet, está livre o pushback do TAM 3662. Approach 03, stand 10 after Bank 737. Roger, Des Moines 737, stand confirm 10. 10, affirmative. 10, thank you. TAM 3152, portão 8, seguindo Europa. Portão 8, seguindo Europa, TAM 3152. Controle de Salvador, gol no 604, cruzou 90, ciente da Uniforme. 604, boa noite, acende a identificação, autorizado a chegada a mais, desça para o nível 050, soltímetro no 04, vigilante. 050, 1014, é o ajuste com o 1604, desce via. Espera da 10, pronto, 5836. Web 5836, observe o TAM, assim que eu mesmo iniciei a rolagem, e mantenha a pistão no 0, Web 5836. Positivo, após a rolagem do TAM, ali mantém 5836. Oxina 6201, decolou aos 34, chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 35, senhor, bom voo. 119-35, obrigado, 6201. Controle de Salvador, boa noite, Oxina 6201, 1500, tá bom. 620 contato radar, sua para o nível 360, perfil da Elma. 360, perfil da Elma, 620. Controle Salvador, Oxalá 63, 13, na informação Kilo, está cruzando 220. 313, essa identificação, autorizado de chegada a bonde, desce inicialmente para 4.000 pés, soltímetro no 014, vigilante. 4.000 no 014, Oxalá 63, 13. 748, vai cruzar o 060, atingindo 050. 748, desce para 2000 pés, estou altímetro 10 na 4, forma localizador. 2000 pés, 10 na 4, forma localizador, 648. Uno 97, decolou aos 37. Chame agora o controle de Salvador em 119.35, senhor, bom voo. 1935, abandono de 3197. 7 livros, chame táxi. Quem passa não. Controle de Salvador, abandono de 3197. 3197, contato radar, fui para o 380, perfil Sael. 380 da Elta, 3197. 5836, autorizado a decolar pista no zero, vento 120 graus com 109. Autorizado 5836. Ajusta livre, tá 3662. Ponto de espera 10.014, tá livre, tá 3662. Ponto de espera 86. Ativo. Chirame 310, livre puxa, observando o tanque, retaguarda, coordenando com a equipe de solo, chame táxi. Coordenando com a equipe de solo, o tanque, retaguarda, autorizado, pushback do portão 1, chirame 310. Depois 36, decolou os 39, chame agora o controle de Salvador em 119.35, chame um bom voo. 1935, 5836. Gol na 604, desça para 3000 pés, estou tímido, no 0 na 4, forma localizador, gol na 604. 3000 pés, 1014, confirme o final da mensagem. Forma localizador. Vai reportar no localizador, gol. Controle Salvador, boa noite, objeto 5836, decolou a passar 2000 na sua escuta. Santos Radar, turbo nível 330, perfil PUCA. 330, perfil PUCA, 5836. Tá, 3662. Tá, 3662, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado alinhar e manter, 10, ou 3662. Correção, tá, 3662, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento agora de 120 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar o TAN 3662. Chame 6201, passa nível 130, chama centro Recife, frequência 1251, termo 3325, boa viagem. Centro Recife, agora 1251, alternando 3325, 6201. Ataque, senhor 3858, PLB 116, 116, 4 horas e 20 de autonomia, João Pessoa e alternado. 21 no 6? Confere. Prossiga até através do portal 5, observe o Airbus da Avianca que vai iniciar ataques também. Vai seguir o tráfego, a torre 186 no ponto de espera e 1014 ajuste. Afirmativo, vai seguir o tráfego, frente o TAM 3258, obrigado. Para o táxi, Oceania 6310 com 74 a bordo. Alterna Aracaju, autonomia 2 horas e 20. Bono 604, desça para 2000 pés, informe o localizador, ajuste 104. Desce para 2000, vai reportar no localizador, gol no 604. Tocan 3662, decolou os 42, controle 1935. Baixo Salvador, vai ter passo. Oi, Jet 6748 no localizador. 6748, tráfego avistado, ajuste 1014, continue a aproximação, reporte avistando o trem baixo travado, EB 6748. 1014, foi o ILS, já tem baixado gravado. Aqui. Nível 130, chama centro Recife, frequência 1251, alternando 13325, boa viagem. 351, 3325, uma boa noite, da 2 Salvador, boa noite, Oceania 6310, ponte espera no lugar. Oceania 6310, mantém o ponto de espera, senhor. Mantém, avisou a coronavírus final. Presidente. Oceania 6310, após a passagem do tráfego em pouso, ali mantém pista no zero, senhor. Após o pouso da nação, ali mantém pista no zero, Oceania 6310. Web 6748, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Livre de pouso, aviante 6748. Passa nível 1-50, chama centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Jet 5836, controle. Nível 1-50, chama centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. 8525 a segurança. Chame 6748 no solo 46, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9. Livro 1219, objeto 6748. 04, localizador? Afirmo, localizador. 7, aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186, boa. Anemia 313, desça para 2000 pés, ajustou o tímetro no 04, forma localizador. 2000 no 04, acusará logo, ajustou na minha 313. Oi, Salvador, boa noite, voo no 604, vai interceptar o Glide, visual com a pista. Boa noite, voo no 604, tráfego avistado, ajuste no 014, continue a aproximação, informarei pista livre, um Airbus agora da Oceanair, iniciando a rolagem de pista no 0, senhor. Estabilizado na ELS, trem baixo travado, aguardando a pista livre, voo no 604. Copiado. Quatro, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus com 099. Livre pouso, pistão 10, gol no 604. Ocean 6310, decolou os 48, chama agora o controle em 119.35, bom voo. 1295, boa noite, 130. Boa. Boa noite, Michael, Mike, prossiga. Gente, para a cópia, por gentileza, 129, mãe. Zero tem restrições, Oceania 310. Puxa, Mike, você toque afasta. Primativo, 500 pés, litoral. Decola no 7, direita, 1935, 186, 0114. 0114, 186, 093. Decola 17, sua direita, 507, litoral, até o Pará. 158, confirme, visual com gol na curta final, agora pistando zero. Afirmativo. Você tem condições de decolar tão logo autorizado, 3850? Decola de imediato. 3850, então após a passagem do tráfego de pouso, um bang da Gol, autorizado a linha e manter pistão no zero, agilizando manobras, se preparando para a decolagem, então logo autorizado, então 3850. Relativo, após o Gol, a linha mantém. Aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Salvador, muito boa noite, o Xané 6313, não, ELS 10. Foi Xané 6313, tráfego avistado, ajuste no 04, continua a aproximação, aguarde autorização 6313. Guardando autorização, Xané 6313. No 604, no solo 51, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9. 1219, obrigado. Boa noite. Boa noite, livre acionamento, Mike of Mike, chame táxi. Estacionado, quanto tá? Cliente. Alfa Juliette, portão 4, voo 1604. Luciano da 3258. Mike está muito cruzado. Taxi aprovado, Mike, chama a interseção para ingresso. Mike. NMA 316 na escuta do controle. Mike of Mike, está no ponto fora da manchete. Sente Mike of Mike, condições de taxiar até a cabeceira 35 e somente na cabeceira 35 iniciar a decolagem? Afirmo. Sente, então chame na cabeceira 35 para se iniciar o Mike of Mike. Mike. Nome 313, cheque trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 0 grau, 09 nós. Livre pouso 90, tá baixando travada, chama 6313. Confirmado vento? Vento agora 1 no 0 graus, 09 nós. Grata, chama 6313. Pistão 3858, decolou 52, chama agora o controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1 1935, obrigado, bom trabalho. China 313, reporta um tráfego, um Romeo 44 decolando da pista 35 à sua direita, não deverá interferir com seu voo, senhor. Gente, pisou, China 313. Mike autorizado a decolar, pista 17, vento de 1 no 0 grau, 099, ajuste 1014, Mike of Mike. Ai, que história de fora, graças. Gente, decolou 53, controle 1935, Mike, até volta. Até volta, obrigado. Afirmativo, na saída Momo, tá 3850. Salvador, Santa Arizona, 52, boa, sente da Uniforme. Inicialmente Momo. Inicialmente Momo, obrigado. Chame 6310, passa nível 1-60. Chame o centro Recife, frequência 12685, hotel 12545, boa viagem. Chame 6310, controle. Passa nível 170, chama centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. 265, 2545, obrigado, senhor. 2685. 6313, portão 01, ingressa via Juliette. Juliette para o 01, Oxalá 6313. Prossiga, Mike of Mike. Prossiga, Mike of Mike. Ok, mesmo aqui em Rio Litoral, material 107. Mete na escuta do controle, Mike of Mike. 1935, 5156. Autorizado 310 para Maceió, via rota do plano, decola da 10 com curva à esquerda, Upper East 58, Puca Zumbi, 119-35, controle 5156, outra zona. Puta, 3152. Chamo pronto, 3152. Vai chamar, 3152.